Você sintoniza Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM, Planalto de Cajuru, Sociedade Militar, frequência de 88,5 MHz. Energia FM, CYM64, de canal 2 de Vitoria, Colorado 99,1. Identificação. Você sintoniza Rádio Novo Milênio, 1540 kHz AM, Sertãozinho, São Paulo. Você ouve Rádio FM Planalto de Cajuru, Sociedade Habilitada, frequência de